Eu estou em sintonia com a sabedoria universal divina. Sempre entendo o verdadeiro significado de situações da vida. Eu estou em sintonia com a sabedoria universal divina. Sempre entendo o verdadeiro significado de situações da vida.